primeiro lugar, todos os grupos aí que participaram com a gente, certo? Na CPI da favela, certo? Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, certo? A toda a minha família, aos manos que colam comigo no dia a dia, Canangolândia, tô aí fazendo a voz, certo? Aos meus irmãos de rocha, certo? Mano Mix, Japão e Jorge. Continuamos aí firme e forte, Brasília, quebrada, periferia. Aí, doido, primeiramente quero agradecer, tá ligado? A Deus, aos Pai Todo-Poderoso, a minha família, meu pai, meu irmão, meus irmãos, tá ligado? A minha esposa, a rapaziada que se amarra, que curte no rap nacional, as camaradas que eu curto, porra, sem comentário, GOG aí, se liga, doido. Japão, de Mel, Dino Black, é nóis, fui, velho. Pode crer, ó, CPI da favela é minha cara, minha vida, minha letra. Agradeço a Deus e meus familiares, a todos aqueles que estiveram no momento mais difícil da minha vida, mano, Mix, Dino Black, meu parceiro GOG. Valeu, sangue bom, seu Japão, tô falando, expansão, setor, ó, chega! Então, é chegada aí a hora de agradecer ao sexto trabalho, sexto trampo, fazendo história, certo? Levando o rap nacional. A CPI da favela é isso aí, é denunciar, é apontar soluções, é mostrar pro povo que o povo tem o seu valor. Acredite em você, meu irmão. Muito obrigado a toda a rapaziada aí que mandaram milhares de cartas, certo? Pro GOG. Aí, eu não sou nada sem vocês, certo? E gostaria de agradecer também a todos aqueles que sempre me apoiaram, meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos, certo? Eu digo pra vocês, o rap nacional é isso aí. É força, é atitude, é vontade de vencer, é alegria. Muito obrigado, Riacho Fundo, por você existir. Muito obrigado, Hortolândia, por fazer parte desse momento, certo? E eu tô em todo lugar. Valeu.